quanta coisa já rolou de lá pra cá. Imagina quanta coisa ainda vai rolar. Quem tem medo não vive. Quem vive não tem medo. É mais um ano sem o meu mano. Coisas da vida, a morte faz parte. Nossa única certeza antes da saudade. Há quem diga: o mano não morreu, vive na memória de quem o conheceu. Na arte de viver ele era mestre. Valorizava os verdadeiros valores, a amizade dos manos, o amor das mulheres. No limite da ambição, o que o deixava alegre, o bom rap no play, a lasanha da Dona Elsa, um aplauso dos fãs e um salve da cadeia. Era o suficiente pra deixá-lo contente, esquecer dos problemas e dar um rolê com a gente. Vixe, cada rolê eu nem te ligo, pode me agredir que eu não cagueto. Claro, lógico, só podia ser, né? Não, a vida tem dois lados, o bom e o ruim. O bom é bom lembrar, pra não ficar no esquecimento. Cada gesto, sorriso, cada momento que vivemos, tenho que reconhecer. Truta, foi bom te conhecer. Eu também. Eu quem? Negolê. Tudo bem. Ele é camisa 10 do time do bem. Jogou até os 25, mas foi artilheiro brecado pelo zagueiro do destino. Foi uma longa noite, parecia não ter fim. Não consegui dormir, pensei em desistir, me entregar à revolta, ao desespero. Sei como dói a perca de alguém querido. Um pai, uma mãe, um filho nem me liga. Quem ontem nos trouxe tantas alegrias, hoje nos abandona, deixando a ausência da esperança de nos encontrarmos um dia. Eu tenho algo a acrescentar, além dos meus pêsames, tem meu ombro pra chorar. Faz bem, alivia. Após uma longa noite, sempre vem o lindo dia. Acredita na vida, a morte nos ensina. Viver dia após dia, aprenda a amar, a respeitar, presentear as pessoas em vida. Depois é tarde, resta a saudade de alguém tão importante na comunidade, que faz falta e sempre vai fazer, mano. Foi bom te conhecer. Ainda tem a mesma formação, mas a família abracadabra aumentou. Só vendo pra acreditar, cada louco pirado que cola na banca. O show continua. Sugeriu Isaac, lê, firmou, GP. Quem sou eu pra discordar? Se a maioria decidiu, o show continua. Também foi unanimidade, a sua partida foi contra a nossa vontade. Cadê o meu parceiro de truco? Cadê o zap na saia do baralho? Morre um homem, nasce um espírito que é incorporado por cada um dos quatro, dispostos a representar o sonho de alguém que não pode mais sonhar, que lutou até a morte, representou como pode. Então, que tal mudar sua concepção? Uma vida vale mais que 1 milhão. Cadê seu mano? Vá cumprimentá-lo. Faça por você e não por quem está ouvindo. Diga, te considero, não fique envergonhado, pra não viver o que estamos vivendo.